Atenção, rapaziada. Vou mandar um papo reto, tá ligado? Quem manda em casa é a mulher. Porque eu acho que o poder da mulher está no cabelo. Não, Robson. O poder da mulher não está no cabelo. Da onde, filha? O poder está na tcheca. O homem pensa que a mulher é besta, sexo frágil, muito singela. Pensa que na relação ele fala mais alto e manda nela. O homem está enganado, eu te provo que existe uma solução. A mulher que manda no homem depois que faz amor no colchão. Sabe por quê, filho? Porque o poder está na tcheca, o poder está na tcheca, o poder está na tcheca. Dá um tapinha na tcheca. O poder está na tcheca, o poder está na tcheca, o poder está na tcheca. Dá um tapinha na tcheca. Um tapinha na tcheca. Dois tapinhas na tcheca. Três tapinhas na tcheca. Olha a sequência do tapa. Dá um tapinha na tcheca. O poder está na tcheca. O poder está na tcheca. O poder está na tcheca. E aí, filha? O poder está na tcheca. O poder está na tcheca. O poder está na tcheca. Dá um tapinha na tcheca. O homem pensa que manda em casa. Ele não manda, não. Fala mais alto em casa. Ele não fala, não. Pensa que é o dono da casa. Ele não é, não. A mulher que manda no homem depois faz amor no colchão. O poder está na tcheca. O poder está na tcheca. O poder está na tcheca. Dá um tapinha na tcheca. O poder está na tcheca. O poder está na tcheca. O poder está na tcheca. Dá um tapinha. O homem pensa que a mulher é besta, sexo frágil, muito singela. Pensa que na relação ele fala mais alto e manda nela. O homem está enganado, eu te provo que existe uma solução. A mulher que manda no homem depois que faz amor no colchão. Sabe por quê, filho? Porque o poder está na tcheca. O poder está na tcheca. O poder está na tcheca. O poder está na tcheca. O poder está na tcheca. O poder está na tcheca. Tapinha na tcheca, duas tapinhas, três tapinhas na tcheca. Olha essa coisa do tapa, meninas. Dá um tapinha na tcheca. Mas o poder está na tcheca, o poder está na tcheca, o poder está na tcheca. Dá um tapinha na tcheca. O poder está na tcheca, o poder está na tcheca, o poder está na tcheca. Um tapinha na tcheca. Dois tapinhas na tcheca. Três tapinhas na tcheca. Olha a sequência do tapa, filha.